perdida fica no espaço. Tropego está em teus passos. Suporto teus fracassos. Lamentas no teu desespero, retornando os pesadelos do sofrido coração. Oh, quanta lamentação! No silêncio, sussurro dos lábios, interroga-se a solução. Coração chorando, quanta solidão! Coração chorando, existe solução. Jesus, enxuga tuas lágrimas. Só descrença, a resposta do céu acalenta, faz renascer tua fé. A esperança renasce de novo, a alma recebe renovo, a paz inunda teu ser. As agruras estão no passado, o presente é só alegria, te fortalece o coração. Enxuga tuas lágrimas.